Eu faço meu som simplesmente pelo amor. Admiro quem admira e me entrego sem dor. Se eu tivesse te escutado, talvez eu não teria seguido minha trilha de boa com a vida. Agora só me resta sentar e continuar criando minhas músicas pra rua escutar. Preciso nem falar, apenas eu escrevo. Faço várias rimas, mas ainda pago o preço de ser atingido por uma sociedade que não entende o valor da minha capacidade. Se for pra me tirar, tira com desgosto, mas se for pra me calar, precisa mais esforço. Tô sempre disposto em busca do melhor. Aprendi isso com a vida e hoje sei ela de cor. Pingos de suor valorizam minhas lágrimas. Posso perder tudo, mas a fé quem me restaura. Porque pra tá aqui, precisa lealdade. Mesmo que eu me curve contra a própria realidade, dentro do combate multiplico a minha força. O perigo vive em mim e o resto é que se foda. Não precisa eu cair ou alguém me derrubar pra provar que mesmo derrubado eu posso me superar. Meu pai me alertou e disse pra seguir. Se eu quero alguma coisa eu vou atrás até o fim. Não importa o que somos, importa é a conduta. Escrevendo eu represento cada um que me escuta. A batalha é nossa, a batalha é nossa. A batalha é nossa. Tem que persistir aonde quer chegar. A coragem vai trazer o que o medo não te dá. A batalha é nossa, a batalha é nossa. A batalha é nossa. Tem que persistir aonde quer chegar. A coragem vai trazer o que o medo não te dá. A batalha é nossa, a batalha é nossa. A batalha é nossa e tem. Tem que persistir aonde quer chegar. A coragem vai trazer o que o medo não te dá. Ei, hey, meu coração sente de satisfação toda vez que você ouve minha canção. Então cê tá ligado que o rap traz a união de todas as culturas e pra toda a nação. Século 21, essa é a nova geração. É, cuidado com as armadilhas da vida, irmão. Acredita em você, você é a revolução. E aqui canta também tá junto nessa missão de pregar a paz, a igualdade, a alegria. Um só coração é minha filosofia. O silêncio que grita, escuridão que se vê. Me desculpe, é assim, é o meu jeito de ser. Às vezes meus problemas se tornam arranha-céu. Eu desabafo tudo em uma folha de papel. Meu rap fala mais alto até que a Torre de Babel. E aqui canta, o som do céu. Eu tô vivendo de migalha, mesmo assim tô na batalha. O semblante hoje meu tanque, minha voz vem igual metralha. Soldado levanta a guarda, uma medalha é o que te espera. Conquisto a minha vitória, quando agrado a minha plateia. Pros verdadeiros, satisfação a quem chegou primeiro. Quem fez a sua história, o meu rap brasileiro. Mais um degrau eu subo, vou atrás do que eu almejo. Na humildade da vida só sou mais um guerreiro. Remix beats me encantam sempre desde criança. Já perdi lutas travadas, mas nunca a esperança. Tô mostrando pro mundo o rap dos malucos. Pra quem dizia esses pivete aí não tem futuro. E um dia eu colho os frutos, talvez dê até um lucro. Pulo do abismo, flutuo, firmei porto seguro. E que se for dos putos, na legenda eu traduzo. Firmão com sangue bom, dando rapa no intruso. Tô conquistando, a batida aprofundando. Busco um lugar ao sol pra estacionar o meu carango. Também faço uns planos, Deus vai me abençoar. Vou buscar o infinito e uma maioria conquistar. Nada vai me calar, você seja bem-vindo. Que abra as portas, respeito e prezado os meu distrito. Mandando um verso, curando a minha dor. A vida é uma batalha, soldado, se imponha por favor. Seu sonho, seu motor, guerreiro sonhador. Na porra desse mundo, mostre ele seu valor. Porque você lutou, você se sujeitou. Passou pelos caminhos de pedras e espinhos. Raiando mais um dia, que tudo você possa. Esperança te guia, pois a batalha é nossa. A batalha é nossa, a batalha é nossa. A batalha é nossa e tem. Tem que persistir aonde quer chegar. A coragem vai trazer o que o medo não te dá. A batalha é nossa, a batalha é nossa. A batalha é nossa e tem. Tem que persistir aonde quer chegar. A coragem vai trazer o que o medo não te dá.